Equador, bom dia, até 3601, na informação Delta. Delta confere, pronto, cópia? Pronto. Até 3601, autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola pistola zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, upper Zulu 10, por base, upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. O transponder 5513, controle de Salvador em 120, decimal 8. Autorizado 360, São Paulo, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Leona 5513 e o contorno 208, a rota via upper Zulu 10, Pubab, upper Zulu 16, CHZ, rota conforme. Seu 3601 correto, pode ir para o pushback. Bom, bom dia, Sam. Mike, Yankee, Yankee, na remota 12. Prossiga. Solicitar autorização de reboque da remota 12 para a ponte número 612, já contactado com a Infraero. Gente, da 12 até a 612, chama a terra. Positivo, graças. Salvador, o Tantra 3601 no pushback sonamento. Autorizado, chame o TAC, Tantra 3601. Ataque, 3601. Mike Yankee Yankee, parcelo na posição número 62, bom dia, obrigado. Bom dia. Para o táxi, o 3601-177 da Neon, 4 horas. O 3601, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 8. E autorizado via Índia, ponto de espera 1895, 3601. Salvador, bom dia, C3601, pronto. C3601, 3601, autorizado a Linhares, decolar pistuna 0, vento 200 graus, 079. A linha decola, Santa 3601. Decolão 53, controle Salvador, 120, decimal 8. 308, 3, 601. Controle Salvador, Salvador, bom dia, Otan 3601. 3601, contato radar, se mantém 360, voa Leda. Voa Leda, 3601, Otan 3601.